Esperei o tempo todo e não vi a garotinha que eu queria pra mim. Será que ela não pôde sair? Será que foi roubada de mim? Do jeito que eu fiz um tripeca, me chama a atenção de todo mundo na festa. É o colírio de doces a peças, e tá devendo a mim seu amor. Pessoas mais difíceis, ela é muito bonita e tem muitos pretendentes. A corrida do amor, eu quero chegar na frente. Esperei o tempo todo tocar o telefone da minha casa. Será que o aparelho quebrou? Ou será que ela nem se lembrou? O jeito lindo eu não me esqueço daquela festa quando olhou. Pois tá difícil ser seu amor. Todas ilusões, meu sonho, sempre fundo sempre. O problema é que ela está preenchendo sempre minha mente. O problema é que ela está fundo no sentido. Sempre que ela está sempre minha mente. Esperei o tempo todo tocar o telefone da minha casa. Será que o aparelho quebrou? Ou será que ela nem se lembrou? Seu jeito lindo eu não me esqueço naquela festa quando olhou. Meu coração feliz nem acreditou, pois tá difícil ser seu amor. Todas ilusões, meu sonho se confunde sempre. O problema é que ela está deixando sempre minha mente. Porque eu quero sempre as pessoas mais difíceis. Ela é muito bonita e tem muitos pretendentes. O mundo do amor, eu quero chegar na.